no 785, passar 160, chame Recife, 1251, no alterno 3325. 251-3325, uma boa, 1-785. Boa. Patrônio do Salvador, boa tarde, 0-7-5 pra fé. Foi 1 no 4-4-4. Serviço mais 3 a 4 minutos, quem mantém a presente posição, tá 3-2-1-7. 1-7-5, obrigado. Golo 395, continue descida para 3 mil pés, ajuste 1014, gol no 395. Para 3 mil, 1014, gol no 395. Juno, dia Índia, quando pronto, pode ser 186, torre, chamador para o hotel, então. O 266, 3 milhas para o externo, complete final ILS, chame a torre, 118.6. 86. Torre ao 5266. Também continua a aproximação, guarda autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. 0-1-4. Confins, 4 horas, 1-0-2. Táxi a Pátio Índia, ponto espera no 0-18-6, 1014, ajuste, eu chamei a 6321. O hotel Acatango confirme alternada em Maceió, confirme PAB e autonomia. 3 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna Maceió, hotel Acatango. Ok, está livre em frente, segunda direita, ponto 0-18-6. Segunda à direita, ponto 0-18-6 para o campo. Passaredo, coordena a equipe de solo, o Xenai está livrando o setor, está livre para o Xdex, Xenitex. Coordenação, está autorizada após o passageiro 2 no 0 nós, ajuste no 0 no 4, autorizado pouso e pista no 0. 0. O meu Vitor decola os 4-5, chame controle 119.8, tem um bom voo e boa tarde. 119.8, muito grato amigo, boa tarde, até a próxima. Mais uma vez. Confirme visual com Embraer, curta final no 0. Tem mais tempo. Fazer passagem do Embraer na curta, o TAN 3217 autorizado alinhar e manter, cabeceiro no 0. 3217. Mantere, curva na direita. Papapá, Mike Romeu Vitor, boa tarde. Subir mantenha 380, saída da El, vigilância. Saída da El, 380, grato, Vitor. Meia, na solo 47, direita 129, solo, boa tarde. 319. Pessoal, web 729, muito boa tarde, gente. Na informação Romeu, posição 19. Fotografia de carro, na minha ponte. Guarde cópia, web. Guardando, web 729. Aguarde a rolagem do Airbus para após a linha de mantém 1-0. Após a rolagem, a linha de mantém 1-0. Passarido 2-2-3-1, pronto para o táxi, 48 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Brasília. 0 vento 1, 2 0 graus, 1-0 nós. 1-0 iniciando. Pátio Índia, 186-1014, passaria 223. O Trip 5266, livre em frente aqui no Pátio 3. Em frente ali, livre, Pátio 3, Trip. Gente, via Pátio? Pátio 3, pode seguir em frente, não tem indicação de posição, aqui observe o sinalizador. Ok, mas vai via Pátio 3 aqui ou via Alfa? Pátio 3 mesmo, em frente. Pode ingressar naquilo. Gente. Solo Salvador, boa tarde. É o Pantanal 4711. Seguinte, na informação Romeu, é para São Paulo, Congonhas. Seu número 2, cópia, guarda cópia. Minha saída? Saída da Euleda após Leda Bridge. Da Euleda após Leda Bridge. Da 3217, decola os 49, chama controle 119, decimal 8, então bom voo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Comente. Ali, Salvador, tá 3217. 251-3325 para 1399. 3217, sub mantém a 360, saída da EL, vigilância reserva. 360 da EL, 3217. Controle, Whisky-Kilo Zulu. Whisky-Kilo Zulu, já avisou o paródromo? Ah, firme. Chame a torre, 118-6. 18-6, Whisky-Kilo Zulu. Ei, reporte localizador. Espa 2000, reportar a localizador. Voo 1395, ele é sexo. Voo 1075, continue a descida para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.000 com 1014 no 075. Passará a final de 2.000. 1014, 1.0 no 4. Confirmar 1014. Sim. Falagem 1.0, vento 1.20 graus, 1.0 nós. Após a rolagem, ali mantendo 0. Paulo, meu trip 5266, qual que é o nosso box? Mike Eco Delta, ajuste 614, reporte através de Pituaçu, Mike Eco Delta. Vamos retornar então. Fred informou agora a posição 8 pro trip do pátio 3. Muito obrigado. Ah, Romeu Hotel Oscar Tango, decolou 51, chame controle 119, decimal 8. Então, bom voo, boa tarde. 198, obrigado, bom trabalho. Pronto. Controle Salvador, uma boa tarde, é o Papa Romeu Hotel, Salvador para Garanhuns, Serra Novembro, Golfo Novembro. Da Euleda, Bridge, 1198-5161, web 5729. 5729, 340, da Euleda, Bridge, W16, País, responde 5161, decora 510, controle 198. Confirmando 5161. E a saída da Euleda, foi Euleda Bridge. Chame pronto. 5161, Comando 61, responde, Daniel Leda. Tá pronto na posição 1 do estiver acionamento também. Tá livre, chama o táxi. Chama o táxi, estiver acionamento, 35219. Posição 7, autorizado, chame corrijo. Tá livre o trip, o tráfego já estacionou à sua direita. Tá livre, puxa, chame o táxi. Livre, chama o ataque, 35219. Pantanal, cópia. Copia o Pantanal. São Paulo, autorizado, 360. Via Pezulu no meio, após comprar um plano de voo. Decola da pista 10, direita, da El Leda Bridge. 1198, 5157. Autorizado São Paulo, Congonha, nível 360, aerovia Pezulu 16. A saída é da El Leda, após Leda Bridge. Decola da 10, curva direita. Controle em 119, decimal 8, no transponder 5157. É o Pantanal 4711. Está no 09, para pushback acionamento. Localizador 2000, chama no lote, Black 3, Azul 4260, continue descida para 3000 pés, 1014, ajuste. Boa tarde, da 3145, informação Romeu, autorização Galeão 360. Aguarde cópia, Galeão, o 3145. Gente, aguarda, 3145, a saída prevista, por gentileza. Da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev, graças. Chame a 321, decola 54, chame o controle 119, decimal 8, senhor, um bom voo e boa tarde. Boa tarde, 98, chame a 321, obrigado, boa tarde. Controle. Continue descida para 3000, ajuste 1014. Brasil 1014, patrulhista no exército. Controle Salvador, boa tarde, chame a 63, 2,1500, casa vira. Pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, voo na 395. Sérgio Vira, boa tarde. Boa tarde, sube e mantenha 320 na saída agora, eu chamei a 6321. Nível 320, na Gole 6321. Salvador, boa tarde, 14206. 197 para 5060, registro para Romeu. Azul 4206, boa tarde, chegada Mari. Vê se mantém a 4000 pés, ajuste 614. 4000 pés, 514, 4206. De coordenar o CITO para o estar 6321. Que aguarde coordenação 6321. Gente. Estarei matando o controle. Controle, por favor, estarei matando. Mantenha o litoral, chame a torre agora 118 decimal meio. 386, bom trabalho. Certo. 3 horas. E meia de autonomia, alterna Salvador. 5. Atenção 4-4, e autorizado em você seguir direto. Direto agilizando até o Limatango, vento 130 graus, zona 0 nós. Reporte já no solo controlado, agilizando até o Limatango. Tango agilizando, tá livrando o litoral, direto pátio 4. Salvador 118, decimal 6. O tráfego também está prosseguindo para Salvador, está próximo ao farol de Itapuã, 500 pés. 729, que é o BID 4. Tem autonomia de 3 horas, alterna Galeão. Paulo Pantanal 4711 com 178 a bordo, 4 horas, Galeão, para o táxi. Pantanal, observe o tráfego da trip que está saindo do pátio 3. Vai seguir o tráfego e no ponto de espera chama 286-1014 ajustado. Ok, segue o trip no ponto de espera 286-1014, o Pantanal 4711. O Gol no 0700 está no localizador, aguardando o glide a vista. Tá 3217, controle. destino 755 agora de copo. Uno, antena 3325. 251, 3325, mantendo 3230. Afirmo. Uno, 075, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, legal. Azul 4260, desse mantenha 2000, autorizado ILS, informe estabilizado. Antes da Juliette, o voo no 395. Juliette, estamos o Lu, vigilância, desse mantenha nível de voo 050 na chegada Bonf. Juliette, estamos o Lu. 050 na Bonf, Lu. Informo tráfego à direita, é um Eco Charlie 35, está prosseguindo para a final do 35, vai efetuar pouso pairado, não vai interferir com sua aproximação. Ah, escuta. Alfa já avisou o Corona? Avistando. 321, pode voar o Tito? Ainda sem contato com o centro, estamos tentando coordenação. Mantém inicialmente agora. Mantendo, obrigado. Papai Romeu, hotel Ascatango, passou 150, chama o centro em 12685, alterna 13365. 12635, para até Ascatango. Zona 0, desse mantém a 050 na chegada Mário, vigilância radar. 050 na Mário. Xané 6321, voe direto ao Cito da presente. Controle Salvador, 6720, boa tarde. Passageiro 075, autorizado pouso no 0, vento 120 graus, 10, nós. Eu pouso no 075. Passaredo 2231. Passaredo 2231, boa tarde. Submantenha 340 na saída Momo. Vigilância radar. 340 Momo, passaredo 2231. Deputado, pode prosseguir. Pouso parado, cabeceira 35, reporte no solo controlado. O vento 120 graus, 10 nós. Megaleão 380, Aperuíce 50, Bidev, EP9B 857, seguro, Pesulu no 6, e após conforme rota do plano, decola a pista 10 direita da Eolê da Bidev, 119.8, 51.75. Tenente, após o gol ali, mantém cabeceira 10, Web 5729, agilizando. Torre Salvador, boa tarde, azul 4260. Área azul 4260, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0, no 4. Continua na aproximação, guardando pista livre, azul 4260. Queco Delta Solo 01, autorizado de prosseguir a baixa altura até o pátio 4. Boa tarde, voo 1935. 1935, aguarde cópia Brasília. Hoje aqui, seria a mesma saída? Gole ou fito? Gole ou fito? Voo 1935. Afirma, tio. Feito em 360 longo, devido ao tráfego próximo ao marcador externo, que vai prosseguir com o número 2. Direita da Eoleda Bridge, 119.8, 5153. 75, seu solo é 01, chama o solo 219 agora, então boa tarde. 219, voo no 075. Web 5729, livre decolagem do 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, Web 5729. Bridge, para interceptar, Pesolu no meio, chama pronto, puxa acionar. Após a lida, voa Bridge, gol 755, vai arrebatar o puxa de acionamento. Solo, Salvador, boa tarde, voo no 075. No 075, posição 612, pátio 1, ingresso Juliette, está autorizado. 612, pátio 1, pela Juliette, gol 1975. Aqui é com o Delta até o pátio 4, tá livre, tenha uma boa tarde. Do 4260, vento 130 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. De pouso, pistão no zero, Azul 4260. 729, decolo 03, chame controle 119, decimal 8, tá bom, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Dia November Alfa, autorizado a ingressar 17, reporte final de 2 milhas. O vento 140 graus com 10 nós, ajuste no 0 no 4, fim de November Alfa. 729, sub e mantenha 340 na saída da El. 340 da El. Guardião 01, prossiga. Nome na rotatória, 1014, ajuste, o Guardião 01. Acione o código 0201. Afirmativo, 0101, confirmado. Manter capseiro no zero. Você é pro Ardael direto, 5729? Dado voo Ardael, 5729. Pegado. Juliette Tango Zulu, voo e pelo da presente. Pelo da presente, Zulu. Zero no solo 04 à direita, 129 solo, boa tarde. Boa tarde. Zero 01 no controle. Tem um tráfego Charlie 150 a 5 milhas aí na final da 17, fica atento a esse tráfego. Tá bem dobrado o guardião 01. Tarde ali, mantém na 1-0 para trabalhar no 7. Objeto 6720, redução para 2-1-0 nós. 2-1-0 nós, 6720. Guardião 01 no controle? Tá na escuta, já avisou algum campo. Chame a torre agora 118 decimal 6 para coordenação de pouso. 118.6, 01. Não entendi. Voo 1930 ali na sua autorização. Afirmativo, tá autorizado Brasília 360, Pesulu no 7. Decolagem da 10, direita, gole e transição ao fito. O controle em 119.8 e 5150 no transponder. Afirmativo, autorizado Brasília nível 360, pela Upper 17, decola da 10 curva direita, saída gole, transição ofício, controle 7198, transponder 5150, voo 1985. Chame pronto, posição 3, confirma? Confirmo, na 3 vai chamar pronto, voo 1985. Ok. S, redução para aproximação, torre 118.6. 18.6, 4206, boa. 2 Salvador, boa. tarde, 4206 de azul, está estabilizado, ele é completamente visual. 4206, quando a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 4206. 231, no passar 160, chama o centro em 12685, alterna 13365. Podia confirmar, senhor, para eu passar em 2231? Chamar o centro 12685, alterna 13365. Centro Recife 12685, 13365, passar em 2235. Controle web 5729, poderia aprovar bridge devido à formação à frente? Se solicita diretamente ao centro, agora na frequência 1251, alterna 13325, 5729. 251, 3325, obrigado. 0330, Juliette, Tango Zulu. Redesça até 4000, Juliette, Tango Zulu, 1014. Objeto 6720, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 225, 6720. Direita 225, 6720. Então, Juliette, Tango Zulu, vetor para sequenciamento, curva à direita, na proa 210, limite ao localizador. 210, limitado pelo lado, Zulu. No solo 09, então boa tarde. Quatro 206, vento 120 graus com 09 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na 10, 4206. Decola ao 09, chama controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 119, decimal 8, Pantanal 4711, obrigado, boa. Salvador, é o Pantanal 4711, boa tarde, passa 1500 pés. 79, boa tarde, submantenha 360, direto da El, vigilante. Direto da El, subindo para o 360, o Pantanal 4711. Vou no 755, portão 8, pushback, estacionamento. Portão 8, está livre, chame para o táxi. Gente, livre pushback, é pode para o táxi, gol no 755. 020, motorizador, descendo para 2. Quatro mil, Tango Zulu. Tango Zulu, desça até 3.014. 206 no solo 211, direita chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, 4206, boa tarde. Autorizado. Esquerda 120, autorizado LF. Solo, bom, boa tarde, 4206 da Azul, livrou na sua escuta. 42, confirma azul? 4206, desculpa. 067, portão 01. Reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette no portão 01, 4206. Tango Zulu. Mantenha 3000 ainda, Tango Zulu. Zulu. Lote 3190. 3190 com